Esse, na teoria, deveria ser o primeiro dos muitos podcasts que eu vou fazer. Mas esse aqui é só um teste para a gente ver o que está acontecendo. Então, sobre esse podcast, eu vou falar um pouquinho sobre o Sin City, o filme novo do Robert Rodriguez, co-direção do Frank Miller, que aliás é o cara que inventou os quadrinhos e que faz essa mistura entre o cinema e os quadrinhos. Ele faz a ponte entre ambas as coisas. Tudo começou quando o Robert Rodriguez cismou de tanto ler os quadrinhos, ele cismou que ia fazer um filme sobre o Sin City. Para ele ter certeza que o negócio ia funcionar, ele precisava da colaboração e do aval do Frank Miller, que não era muito afeito à ideia de transformar o filminho dele, o gibizinho dele, em filme. Bom, para isso ele fez um filme pequeno, né, o Robert Rodriguez, e falou: olha, assista isso aqui. Se você gostar, a gente produz o filme. Se você não gostar, você no mínimo fica com o filme aí para mostrar para seus amigos e tal, sem problemas. Quando ele fez o filme, ele teve a ideia de fazer tudo filmado com chroma key, com aquela tela verde ou azul que fica atrás e só os atores se movendo. Então, todo o cenário, tudo foi colocado depois, o que fez uma certa diferença, né, na exposição final. O Frank Miller apostou na ideia, gostou, co-dirigiu o filme, que na verdade são três volumes da série. É The Hard Goodbye, que aqui no Brasil saiu como Sin City, A Cidade do Pecado, The Big Fat Kill, A Grande Matança, e That Yellow Bastard, O Assassino Amarelo. E mais uma introduçãozinha e um finalzinho que não tem muito a ver. A melhor participação, pelo menos do meu ponto de vista, foram, na verdade, todas as participações estão sensacionais. O Mickey Rourke, que de tanto apanhar e tomar bordoada no box, desistiu dessa vida e voltou ao cinema, ficou muito legal como Marv, principalmente que os caras colocaram uma puta de uma maquiagem em cima dele, ficou bem legal. O Dwight também, o Clive Owen, ficou muito legal como Dwight. Até o Benicio Del Toro como Jack Boy ficou bacana, né? O Bruce Willis como Hartigan ficou muito legal. Talvez a Jessica Alba, como a Nancy Callahan, não tenha sido tão legal, porque afinal de contas ela não fez o strip que todo mundo esperava, mas mesmo assim foi sensacional. Uma das coisas que chama atenção no filme de cara é a fidelidade que ele tem aos quadrinhos. Eu, por exemplo, sabia de cor os diálogos, mesmo a primeira vez que eu fui assistir o filme, porque são ipsis literis o que está no quadrinho. É uma produção que vai sair o volume 2 agora, e vai sair o 3, provavelmente. Muito boa, vale a pena conferir mesmo. Tomara que ganhe 55 mil Oscars para ver se o negócio anda. Uma coisa interessante também, que começa o That Yellow Bastard, que é o Assassino Amarelo, corta, passam as duas histórias e volta pro That Yellow Bastard, por um motivo que obviamente não vou contar aqui para não perder o fio da meada. Mas é sensacional o filme. As cenas de ação são muito bem feitas, é divertido que é muito parecido com o gibi, ou seja, o cara toma 800 tiros no corpo e não acontece nada, quer dizer, fica doentinho, mas não morre. Tem umas cenas que são quadrinhos mesmo, estilizados na tela. Bom, sensacional, se você puder, vá conferir o quanto antes. E acho que, como primeiro podcast mesmo, acho que já deu pra ver, tem quase 4 minutos agora de tempo. É isso aí, obrigado por ter escutado, um abraço.